esmagava os homens, tentando sufocar o sopro de Deus, a vida. Mas foi ali na cruz que eu tive minha resposta. Todo sonho que você é o mais lindo sonho de Deus. Aleluia!